É o sofrimento das ruas que nos desperta e faz a gente se comover no meio delas. Muitas pessoas honestas vivendo ao relento, sem teto, sem família, absorvendo o sereno no puro veneno. Dormindo nas calçadas, em cima de um papelão, coberto pelo luar, de gole em gole, pra aquecer e não ver a noite passar. Como é que pode? Mas pode, será desilusão. Será por abandono, será por opção. Vai saber de qual que é da situação. Nesse mundão que vivemos, nem sempre a intenção é o que vale. Se não surtir efeito esperado, aí já sabe. Boa ação sem intenção de retribuição é raridade, preocupação maior é o bem-estar da sociedade. Evolução do nosso dia a dia, facilitação é o que visa a tecnologia, e paralelamente o homem financia autodestruição, muita ocupação, computador e televisão, não sobra tempo pra fazer nenhuma oração. E assim prossegue, cruel, padronizado e fatal. Na correria do dia a dia não sobra tempo pro amor fraternal. Mas tá no par, tá lotado, tá no grau, tem confusão. Tem maluco, tá trepado, aí é mal, tem corpo no chão. Pa, pa, pa, pa, pa. Pare pra pensar no momento, não seja um grão do fermento dessa guerra sem fundamento. Execução do nosso povo, pouco a pouco. Evolução do sofrimento, vida de louco. Descendente de zumbi, guerreiros da flor. Periferia sangrar, com a falta de amor. Execução do nosso povo, pouco a pouco. Evolução do sofrimento, vida de louco. Descendente de zumbi, guerreiros da flor. Periferia sangrar, com a falta de amor. E falta amor e falta rango, falta aula, falta tudo sem dinheiro. Na miséria muitos caem no submundo, e de fora do planejamento governamental. Sem acesso à faculdade, conclusão do ensino fundamental, são formadas pessoas que ingressam no crime. Ao invés do livro na mão, segura um calibre, e sem saber a real, muitos vão ter rouba no chão. Pessoas que estão na mesma situação, e o sangue vai escorrer. É só do lado de cá, recém efeito, o sofrimento vai continuar nesse lugar. E pior que vai, vai derrubar mais mano. E pior que vai, o craque é soberano. E o pior é que a mãe vai ficar aos prantos de canto a canto. Na via no peito a sequela, e os planos pra vida do filho já era. Por isso aí parceiro, fique atento, saia do veneno enquanto é tempo. Não seja um grão do fermento dessa guerra sem fundamento. Execução do nosso povo, pouco a pouco. Evolução do sofrimento, vida de louco. Descendente de zumbi, guerreiros da flor. Periferia sangrar, com a falta de amor. Execução do nosso povo, pouco a pouco. Evolução do sofrimento, vida de louco. Descendente de zumbi, guerreiros da flor. Periferia sangrar, com a falta de amor. É pouca chance, não é, pra desviar do crime. Se a cada 10, 7 aqui porta um calibre, a secretaria limpa o com os projetos enviados. Depois o menino violento na escola não é aceitável. Puta injustiça, a polícia mata morador, pedinte lutando pra ganhar cobertor. Esse é o Goiás da música sertaneja. Vem garçom, põe na mesa, boy e cerveja. Deixar o crime crescer pra depois combater. A mídia é um monstro destrutivo que tá no poder. Crescem seu ego, formam cidadãos tapados e cegos. Faz tu pega telefônica, aguenta pro 9-0. Guerreiro é guerreiro e não se entrega assim. Vida suburbana, mas com honra, enfim. Defendendo os ideais mais forte que nunca. A favela vai ser lembrada como símbolo de luta. Vida de guerreiro que sempre lucharão. Muita dificuldade, pero jamás se venderão. Execução do nosso povo, pouco a pouco. Evolução do sofrimento, vida de louco. Descendente de zumbi, guerreiros da flor. Periferia sangrar, com a falta de amor. Execução do nosso povo, pouco a pouco. Evolução do sofrimento, vida de louco. Descendente de zumbi, guerreiros da flor. Periferia sangrar. Falta de amor.